107.3. Rádio Cacique de Taubaté Limitada, operando em 1.160 kHz. Cacique, uma das emissoras coligadas. A Rádio Cacique deseja a você brilho e magia, o Natal que contagia, boas festas pra você. Sucessos Cacique, sua tarde com os maiores sucessos da música.